de Rita Taxi Eco, chame 12 no decimal 9, bom dia. Bom dia, com a Cascadade 27.000, Leite do Oeste de Salvador. Vou aí, boa noite, para a chegada, boa noite, ano, que eu passo para a descida. Passarelo do 9804, inicialmente mantém a boa noite, número 2 na aproximação. Deixa para mim, 0060. I'm a arrival, 7 level 0 in 0. 2804, tráfego procede na aproximação, posição de 11 horas a 8 milhas, rumo nordeste, trigando no 2085 para 2000 para o Oeste, dando 9 horas. Canalé 200, vista para nível 050. Parede 9804, complexo de São Vila, cidade para 2109. Cancele restrição de 1024, vista para 3000, saída vista na 04. Canalé 200, complexo de São Vila, cidade para 2209. Ajeita 3060, bom dia, cuidado, chegada Bonete 1, deixa para o nível de voo 060, redução de velocidade 250 miles, número 4 na aproximação. 485, bom dia, qualidade chegada Boa Mais Uma. Deixa para o número 070, em redução de velocidade para 250 mais, número 1, meia dúzia na aproximação. Passarinho 9804, acima, deixa para 2, na saída, qualidade final e elétrico, 6, repasse 3, 4. Mais 2758, complexo final de telefone, 118, destinal 95. Esse é 9200, com saída de cristal 7,4, deixa para 3, na saída, lista na 0, na parte. Azul 2758, avistado, os localizados são no 0, 0, 0, 8, 0 graus, 159. Está passando o último momento de um mês, está em 3,506, também com a Azul 1.4. Azul 207, decolado às 8, Azul Salvador 1.0.8. Controle Salvador 908-4207. Bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, Azul 4307. Azul 4207, bom dia, contato cadastro, gostaria de dizer 320, após 2, vou sair autorizado por Atleta. 320, após 2, direto Leda, 4307. 2-9804, complexo final de Sano Torres, 118, destinal máximo. Estalão 9200, deixa para 2 metais, autoridade final e alerta de 6, repasse de liberdade. 7 na guarda, 9804. Salão 3-1, libera a direita, chamando 2-1, décima 9. autoridade, pistona 0, vento 100 graus, 15 nós. Teve forma no pistona 0, 9804. Thank you. Romeu Weber Lima, os autorizados estão na 0, vento na 00 graus, não está de novo. Lima, como foi o autorizado? Bom dia, autoridade de chegada do Anadio, ela Eu quero me devolver 370 para a 300 no Momo, voo 1090. Gol 2048, controle de instrução 7214, deixa para 2000, aí o canal 014. Autorizado final, ele é 76, reporte estabilizado. Azul 4060, solo 4120. 3425, os autorizados 0080 graus 189, 189. Temos autorizado, tá 3425. Bom dia, autoridade de chegar da Dona Gema, deixa para o nível de voo 050. Já está passando a 5 novembro, deixa para 1.110, o Ayrton no 04. Salvador, bom dia, voo 20, só foi? Mãe chegando em 048, todos autorizados, pista na 0, vento na 0, 0 graus, 18, não. Livre pouso na 0, voo 20, só foi? Tower, frequency 118.995. descida. Thank you.

para final do 17, o F11. Desça para nível 070, redução de velocidade 250 mais, número 5 na aproximação. Azul 5048, desça para nível 060. Aguarde, pista livre. Já está livre.